Senhoras e senhores, começou o espetáculo. Sem Mr. M e muito menos mágicos. O mundo é um palco com suas narrativas. Um circo de horrores com milhões de equilibristas. Uma flor matou milhões em Nagasaki, Hiroshima. Mesmo com espinhos, outra flor traz alegria. O gatilho do fuzil por aqui foi disparado. Quem vive em Brasília não está do nosso lado. Candidato, cheirador, querendo ser presidente. A polícia que é culpada tá prendendo inocente. Ação truculenta e muita bala perdida. Corporação que não investiga, proteção desprotegida. Vou dizer: não é areia, conversa, chavé, chavé, chavé. Sem massagem, a sinfonia não faz bem pros seus ouvidos. O país em retrocesso, hoje vive um labirinto. A mídia é perigosa e tá a fim de te cegar. Tem ódio como Hitler, pronto pra te condenar. Tem que ser erva daninha pra poder aniquilar. Nos jornal tem mais sangue que nos hemocentro. Nas ruas e favelas é o meu povo que tá morrendo. A cena é sem corte e direção geral. O final sempre inédito, sem drama, teatral. Manifestação pró-golpe, camiseta amarela. A madame revoltada que agora bate panela. Quer colocar sua empregada de volta na senzala. País das Olimpíadas, Carnaval, Copa do Mundo. 7-1 no brasileiro com impostos absurdos. Se o povo rebelar, pode crer, não sobra nada. Sem massa de manobra e mente manipulada. Ligue os grafos porque aqui a rima é cabulosa. Papel e caneta vale mais que muita pólvora. Não é brincadeira não, estou falando sério. Preste atenção no que o mundo lhe oferecer. Vários botecos abertos, várias escolas vazias. Não é brincadeira não, estou falando com sério. Com muita luz, sem câmera e muita ação. Tô tipo Black Bloc contra a corrupção. Concentração de renda do latifundiário. A bandeira foi rasgada e o pobre massacrado. Professor hostilizado com gás de pimenta. Na luta por direitos a guerra é muito sangrento. Coquetel Molotov já não faz mais efeito. De cabeça erguida conquistando o respeito. A massa revoltada corre atrás de mudança. Os passos são lentos, mas quem busca sempre alcança. O povo unido jamais será vencido. Escuto essa frase desde quando era menino. A paz está no futuro e a glória no passado. Infelizmente o Brasil não é um país igualitário. Me deixou de presente o kit escravidão. Subemprego, favelas e pouca educação. Negrocídio, presídios com superlotação. Sem mudar o foco pra fazer tudo mudar. Nosso avanço é inevitável e faz racista recuar. Pronto pro nocaute no primeiro round. Como um leão na captura do seu alvo. Sem vacilação porque a rua é uma guerra. Tem que ser pedra 90 sem espaço pra comédia. O desejo é o primeiro passo pra vencer a batalha. Coragem, soldado, pois a luta é muito árdua. Que a valentia seja maior que o seu medo. Que sua força seja tão grande quanto a sua fé. E o seu desejo de mudar o show, de mudar o show. Porque na vida é assim, quem cai sempre levanta. Se ligue na ideia, aqui não tem drama.